o que o nosso amor era pra sempre, eu acreditei. Falou que era a mulher da minha vida e eu me entreguei. Foi um sonho que eu sonhei acordado, mas eu acordei. Eu nem sonhei. Foi um livro que eu não li, um amor que eu inventei, só amei pela beleza. E ela saiu a francesa. Pra onde foi eu não sei. Por que será que eu tô assim? Se esse amor durou tão pouco, por que será que eu tô sofrendo? E cada dia mais morrendo. Essa mulher me fez de bobo. Por que será que eu tô assim? Com essa paixão descontrolada, tô perdendo o meu juízo. Nessa história eu não preciso. Isso é página virada. Ela saiu a francês. Pra onde foi eu não sei. Por que será que eu tô assim? É. Se esse amor durou tão pouco, por que será que eu tô sofrendo? E cada dia mais momento. Essa mulher me deixa em povo. Por que será que eu tô assim? Qual é esta paixão descontrolada? Tô perdendo meu juízo. Dessa história eu não preciso. Isso é página. Ela saiu a francesa. Quem gostou, levanta a mão lá em cima e bate palma aí.